tecnologia de ponta chegando até você. Até você. Esse é o novo Jackson. É, Jackson. O luxuoso das marcantes. Aí, DJ Fábio. Fábio. Detona. Manda ver. Hoje eu vou começar diferente a parada aqui no Forró Bodó. Vocês vão começar relembrando aqueles velhos tempos que estão gravados somente em nossas memórias. E quem é que tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima, quem é sincero. Só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. E só quem é sincero, e joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, só quem é do remo dá um grito. Quem é do paisando dá um grito. Bora começar, um, dois, um, dois, um, dois, pela vovó. DJ Fábio, one of the best from Brazil. Pra gente começar, se hoje não for roubo, não, não, não, não. Jackson. Há muito tempo sonhei. Te lembra, Priel, dessa aí, moleque? Olha o empresário dele que tá aqui com a gente. Filipinho da mansão, meu amigo Regis, por ali. Alô, não, Gil Bazuga! Tu tá onde? Jackson. É ao vivo, viu? Edilson Rex também, o rei do comércio. Essa tem história, viu? Você está lá, vou me apaixonar. Eu sou o barão vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. Ao lado do Thiago Carlinho, aqui com a gente. Alô, Paca, como é que é, meu irmão? Por tanto tempo procurei. Nosso quarteto Raifai, obrigado pelo carinho, viu? Vem na guarda essa galera. Procurando por alguém que me desse amor. Eu vi. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Alô, Rogério, você também, meu. A gente lá de Tracuateu, a do Tauá. Um abraço pra você. Foi tudo que eu desejei. Alô, Rafinha. Agora é a parte potência, né? E Júlio Alucinado por ali. Serei. A nossa união também. Ela e a Yasmin. Um abraço e um beijo pra vocês sempre dele. DJ Fábio. DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Consigo poder parar. Como é que é, Darigue? Guerreirão. Uma emoção. É o som, meu amor. A saudade. Cidade Morena tá aqui com a gente. DJ Lúcia, a primeira dama, toda a galera que veio lá do Tenolé. Olha, Carlitos, já estão fechando com o Jackson lá no Caldeirão do Maquinão, viu? É Jackson. É a sensação. Esta treta, você também tá aqui, meu! Você quer? Você quer? Então! Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Bruninho da galera da Bis! Rodrigo da Segurity ali também! Pode crer! E? Você só usou e abusou e fez. Meu amigo Vaquinha! Que bem quer. Ele e o meu parceiro Clinch, eles se lembram! Foi inocente me entregando louca. Alô, Bibica! Bibica! Bora, Luciano! Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que ser tua mulher. Um abraço pra você, Jessiguinha! Como é que é? Meteoro, só você vai me tocar. É pra dançar! Jackson. Prefiro! Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor. Essa aqui é do Piau. Eu quero mergulhar no teu amor. Ele lembra que foi tão bom fazer amor contigo escutando o Jackson. Foi tão bom. Lucas Geneu, valeu Lucas. Minha vida não é nada sem você do meu lado. Equipe Pressão Total de Castanhal, José Pressão, Leno Hi-Fi, o Gonçalo Bacinhos aqui com a gente. Um abraço! Japona da CL, bora Nilson Rex, esse tá no começo! Fazer amor contigo escutando esse. Fábio da Shell, Vereador Fábio, a galera do Tauai, beijo! E a minha vida não é nada sem você do meu lado, eu não sei viver. Hey, hey. Rabodó, viu, Derek? Sei que agora eu posso dizer. Vem, batidão! Te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter. Meu bem maior. Eu reparo... Filipinho já bateu até palmas ali de baixo. Até... Alô, meu quarteto, obrigado! Meu bem querer pra sempre é todo teu. É por causa do búfalo. Oh, viu, Gui? Eu viajo em teus beijos quando estou no. Olha aí, Derek! DJ Fábio com. DJ Fábio. DJ Gilmar, quem vem? Decolando, espaçonave, rubi. Rubi. És meu rubi, pra sempre vou te amar. DJ Malboy Produções está aqui com a gente. Estou. Um abraço pra você, Malboy. Sangue bom! Me para os meus braços, vem. Você é meu. Bora, motora, Diego! Eu sou. Tu é sempre. nosso pai ver assim. Se teu amor, se você aqui, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão... Hoje eu tô assim. Estou só, sem carinho, sem você. Alexandre Marabaia, primeira dama, Patrícia. Meu amigo Jorge, a Luana. Fábio, chega junto, Guilherme, aqui rapidinho. Cadê você, Dieguinho? Ei, Fábio, a gente aqui na nossa unidade móvel, deixa eu agradecer toda a rapaziada da Barca Show, também estão aqui presentes com a gente. Galera de Treco Ateu nos representa por lá. E eles estão aqui com a gente. A gente, claro, abraço com todo carinho. Meu amigo Cláudio do Mirizão também está aqui com a gente. Meu amigo Paca, futuro vereador. Esse garoto também tem um carinho muito grande com a gente. E a gente leva aquele abraço carinhoso. Obrigado, Paca, pela vinda. Amiga Vera também por ali. Diego, nosso motor. E é todo mundo aqui no Jack, meu Deus! Não posso mais. Jackson! Olha aí, Rafinha, te lembra! Bora, Guilherme! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Se deixar a janela aberta, a gente chega. Mas nunca vão esperar o amor que eu sinto. Jackson! O maior fazendeiro da região tá aqui com a gente também, Carlito! E essa camisa dele é linda, por sinal, viu, Carlitão? Ô, camisa bonita! Escrevi todas estas palavras, o que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Gelson de Santa Maria, a do Gamba aqui com a gente, um abraço! Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. A gente, meu amigo Almir da Evolução, lá de São Miguel do Gamá. Ele e também o Michael da família Pop 100. Ou melhor, é a Pop 10. E são também aqui presentes com a gente. Galera da Evolução, que também hoje estão aqui no chat. É a nossa galera da Vigia também com a gente, Fábio. Bora, Júnior! Curtindo uma edição, mexe. E o que? Ao fundo poderoso envolvendo o salão. Com o DJ Fábio a tocar. Alô, Roger! A espaçonave me encantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar. DJ Gilmar, a comanda o Ruby, que é um show. A espaçonave do sol. Jackson e as marcantes. DJ Lúcio do Cidade Morena e toda a família por ali. Um abraço pra você também. Será aquela noite que passamos e minha vida marcou demais. Nosso amigão Edilson Rex também está aqui presente com a gente. Um abraço, meu garoto. Obrigado pela vida. Receba os cumprimentos aí do quarteto Marcelinho, Guilherme, Fábio e Jeguinho. E claro, do Carlitão. Edilson, abraço carinhoso. É o som que agita a multidão. E aí, Piau, e aí? A espaçonave me... Toda a galera de Castanhal aqui com a gente, meu amigo Negão. A Josi, a Tayana também tá aqui presente com a gente. Deixe uma a comanda, o Ruby que é... A espaçonave me encantou, me conquistou. Decola, me faz viajar. Aí eu queria saber o seguinte... Tá solteiro hoje, coloca a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Só quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima, assim, ó. Vamos fazer tudo como era na época. Quem tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima, assim, ó. Joga mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, e dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho pro céu, soquinho pro céu. Na época era assim, ó. Vai, vai, vai, lá vai. Bora, Filipinho! Alô, Regi da Treta! E a nossa união agora é do... Jackson! O Betânia, Raquel! Meu amigo Rubinho das Estátuas por ali também! Jéssica Brito, Júnior Alucinado, todo mundo! Família Mirizal tá no coração, viu? Sempre! Jackson! Olha a Vera hoje. Como é que é? Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Como é bom te abraçar. DJ Fábio. Opa! Deixa eu abraçar com muito carinho o grande parceiro Anderson, lá do bloco Pica-Pau, lá da Pedreira. Ele disse que queria conhecer há muito tempo o Jackson e com certeza está parabenizando a equipe de DJs pelas músicas, pelo sucesso, viu? Aí Anderson, do bloco Pica-Pau, seja bem-vindo aqui no som que contagia as marcantes, Fábio! Nós, viu? Foi por você que eu me apaixonei. Aí foi por você, viu? Perdidamente. E o que, empresário? Esquecida. DJ! Você me deixou. Aqui com a gente também nosso brother DJ Piau. Está aqui! Aqui na retaguarda, aqui na nossa unidade móvel, esse é parceiro nosso, tá aqui com o Carlitão, aí já viu, né? É o inútil ao agradável pra ficar perfeito. Vai lá, Fábio! Os carinhos, eu não esqueço, você me tem em suas mãos. Desse jeito, deixa comigo! Que você me toca. Chico doido, hein? Bora, Cláudio! Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido. Sábado e domingo vai ser onde? Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Quem é do Corinthians, coloca a mãozinha pra cima. Só quem é corintiano, dá um grito! Quem é do Flamengo, dá um grito! Quem é do Flamengo, dá um grito! Se tiver alguém do Clube do Remo, coloca a mãozinha pra cima aí. Galera do Leão, e bate na palma da mão. A galera do Remo dá um grito bem alto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quem é do Bicola, coloca a mãozinha pra cima. Quem é do Papão, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Papão, e dale, e dale, e dale, e dale, e dale. Cachorros do Búfalo do Bengola também. Olha a Silva por ali, o motoro da Belém Rio. E a primeira dama. Meu amigo Paca, alô do Clube, a primeira dama, alô, Mirizão. O seu olhar, quando cruzou o meu, senti no instante que eu iria ser sua. Rubi. O seu sorriso tão encantador, fiquei em mim. E a Jéssica Brito, hein? DJ! Sabe aqui com a gente o nosso parceiro DJ Biel, ele vai dar o toque rapidola. Sabe como é que é, né, parceiro? DJ Biel tá aqui com a gente, lá de São Luís, no Maranhão. Diretamente do Maranhão, ele vai dar o toque aqui. Segura aí, Fábio, pra ele. Vai lá, meu brother. O grande prazer está aqui. Jackson, uma das melhores aparelhagens do estado do Pará. O meu amigo promoter, Naldo Bazuca, que estava lá em São Luís do Maranhão, no... Badala Sul, Búfalo do Marajó, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Aronaldo, você está de parabéns. O nosso amigo Derek, empresário Derek, né? Está de parabéns, está com a gente também hoje. Nosso amigo Carlinho, alô Carlinho, é um grande prazer estar hoje aqui no Badala Sul, no Búfalo do Marajó, nesse sino maravilhoso de Belém. Nossa Senhora Nazaré. Aronaldo, um abraço, meu irmão. Olha o cara aí, vai lá, meu brother, vai lá, vai lá, vai lá. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe um soquinho pro céu. Joga ainda velho. primos aqui com a gente. Tico, Jailson, Bento, Dani Viseu, olha. Olá, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que é a mim mesmo. Amor. Família, suma dos amigos com a gente. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que é a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Pau, pescador, pau, pescador. Você quem comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, o pescador do amor. Você quem comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, pau, pescador, pau, pescador, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Deixa eu acelerar, acelerar, acelerar, acelerar um pouquinho. As marcantes. Alô, anote pra gente aqui no celular, tá bom? Não tem papel, anota no celular e traz aqui. Não adianta bater aí atrás, não. Vou chamar a segurança aqui, pai, tá bom? Anota lá e traz aqui pra gente na manhã, tá ok? Não adianta tu te alterar que não vai dar em nada, filho. Ouça e respeite este nome, DJ Fábio. Lá vai, lá vai, lá vai! Se tu anotar, vai sair tudo direitinho. Todo mundo anota, porque tu não vai anotar. Lidiane, Isca, Marília, o Chiquinho, Leia Lorde! CD com o DJ Guilherme, sim, já ao vivo a sua vida, viu? Sim. Daqui a pouco você é a segunda com o Fábio Jeguinho. Quarteto Hi-Fi hoje no Jackson. Te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. E a Pátia Karina, prega nos miguinhos, a primeira dama. Aí do Rickson, meu amigo Anderson, Thiago Bonitão, o Ianzinho, o Rickson. Doutor Rui já está aqui com a gente. Um abraço pra você. Galera de Vigia aqui com a gente ao lado também. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você. E aí, cabeção? Como é que é? Não vá. DJ, aqui com a gente também, toda a rapaziada do Quarteto Hi-Fi. Eles estão aqui no Jack. Vão pra cima do Forró Mano. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem. E Fábio, nosso amigo Tinga, o nosso grande fazendeiro aqui do Pará. E ele tá hoje. Joãozinho do Jackson tá de cima, tá firme e forte, ele tá fechado com o Jack, meu brother! Ei! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome, eu quero te amar e ser feliz. Quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima, vai! Meu amor, quem sabe vai cantar bem alto! Canta bem alto, vai! Assim, ó. Sofrendo! 3, 2, 3, 2, 1, vai! Joga a mãozinha, bate na palma, bate na palma! Tchá, tchá, tchá! Brasil. Jackson e as marcantes. É. Jackson. Hoje eu acordei, hoje eu acordei, viu? Hoje eu acordei pensando em te falar. DJ aqui com a gente também, nosso parceiro Rodrigo. Ele que nos representa também lá em Bragança. Está aqui presente com a gente. Ele está firme e forte também. Curtindo o Jackson aqui. Vem, traz o Jack e tá de boa. Aí do Javinho. É Jack do Forró Bodô. Só de momento, minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim, eu te guardei nas lembranças. Rodrigo Feijão, meu amigo Bombará do Porto Salvo. O tempo é longo, yeah. É tão forte o sentimento que tem. Fabio, nossa amiga Chiquinha. Oi. E também a Débora, elas que são aí responsáveis pela alimentação da equipe do Búfalo e do Jackson. A gente, claro, também leva aquele abraço carinhoso e agradece aí a altíssima receptividade. Sem sombra de dúvidas, uma comida agradável. Muito bom o atendimento, valeu. Meu amigo Alexandre também tá por ali, ele é a primeira dama. Toda a nossa união do Jackson também tá aqui com a gente. Vive fora. Alô, Patrícia, você, Alexandre, é nós, papai. Vai, Jack! Não esqueça um dia. Você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Família Barbosa do Terão, né? Com a gente! Não adianta esconder. Crocomóvel! E a sua primeira dama aqui com a gente, um abraço pra vocês, vem! Meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, olho nos olhos, te falei amor. E na vida, hein? E na vida. E treme no passinho, e doida no passinho, e treme no passinho. 3, 2, 3, 2, 1. Nossa amiga Eliane, Fábio, grande Eliane, tá no berço, tá curtindo o Jacksonguinho. Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha! Só quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima! Quem é que tá afim de curtir o búfalo, coloca a mãozinha pra cima! Quem vai curtir o animal daqui a pouquinho, coloca a mãozinha direita pra cima, joga a mãozinha! Faz um chifrinho em cima pra ficar bonito! Oh, oh, oh, oh. Quem vai curtir até 4, levou! Chega aqui dentro! Nosso povo que está aqui com a gente. Chega junto, né, Naldinho? Tem que estar, Tem que cumprimentar, cumprimentar de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Então! De cima, de cima, de cima, de cima. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que a gente quer ver agora! E joga o bracinho pra cima, e joga o bracinho pra cima, e joga! Bracinho, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Só quem tá solteiro, joga o bracinho direito, joga o bracinho esquerdo, e bate na palma da mão! Galera do papão! Galera do papão! Galera do papão! Galera do papão! Baixou, baixou, baixou, baixou, baixou, baixou. E a galera do Leão! Só quem é do clube do Remo jogando o bracinho pra cima e batendo a palminha, vai! Tchá, tchá, e canta! Remo! Eu quero ouvir Remo! Diguinho, opa! Eu senti que a torcida do Remo tá meia fria. Ó! O Remo tá numa campanha muito brilhante, viu? Eu, sinceramente, acho que poderia ser melhor, viu, Fábio? Eu acho que a torcida do Remo tá fria. Então, tem a possibilidade de tu puxar aí a galera do Paysandu na boa? Eu vou te mostrar como é que se faz agora. Só pra gente chegar e cumprimentar de montão todo esse público que tá hoje aqui no Forró Mandou. Chama aí, Fábio, quero ver, quero ver. Olha, Carlito, pra te ver, olha só aí, ó. Quem é do Paysandu, coloca a mãozinha pra cima, ó. Quem bota fé que o Bicola vai jogar série ano que vem, coloca a mãozinha pra cima, assim, ó. Bate na palma da mão, galera do papão. E bate, e bate, e bate. É Bicolô, é Bicolô. E é Bicolô, e é Bicolô. Quem é do Paysandu, dá um grito. Tá, pra gente liberar, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Quem acha que o clube do Remo vai subir pra Série C, dá um grito. Então, só quem bota fé que sábado, domingo, não é isso? Domingo? Domingo! Só quem bota fé que domingo, o clube do Remo vai superlotar o Mangueirão! Joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! E bate na palma da mão! E canta, e canta! Remo! Remo! Eu quero ouvir! 5, 4, 3, pra começar, é agora, é agora, é agora! Joga a mãozinha pra cima e grita! Tchau, tchau! Balança aí! Sacode! Balança! Chamei assim! E doida! E doida! E doida tudo! E doida, e doida, no Jackson. E doida, no Jackson. E doida, no Jackson. E só quem tá solteiro, e só quem é sincero, joga pra cima e bate na palma da mão. E canta assim comigo. E canta assim, ó. E canta assim. Eu vou no Jack e vocês vão no som. Eu vou no Jack e vocês vão no som. Jack! Jack! E aí, Fábio, o que é que tu tem? Quem tá afim de curtir o Búfalo, coloca a mãozinha pra cima! Quem tá gostando do Jackson, coloca a mãozinha pra cima! As duas, as duas, as duas! E bate na palma da mão, na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá! Bora liberar! Oh! E o quê? Joga a mãozinha pra cima, joga! Mãozinha pra cima, pra cima! Bora, Dieguinho! Então, deixa no batidão! Deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão. Deixa eu perguntar aqui, ó. Só quem é devoto de Nossa Senhora de Nazaré, bota o bracinho direito pra cima. E quem confia no Papai do Céu, bota o esquerdo também. E agora, joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô, Cláudio! Olha aí! Tá distanciada, galera. Joga pra cima, pra cima! Quer ver o grito, Jeguinho? Quer ver o grito? Quero ver, quero ver! Quer ver o grito da galera agora? Jackson. É muito bom estar aqui no Forró Amador, gente boa. E quem sabe vai cantar bem alto e bem forte pra gente. Quero ouvir. Eu vou mesmo endoidar. Eu vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Tá lindo, tá lindo. Você é amor. Só, que... eu... Só quem tem um vício na vida, coloca a mãozinha pra cima. Baby, amor. Só quem tem um vício, põe pra cima pra ficar bonito. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, bora se é água, bicho. Tu sabes como dá. E baixo é. Deixa eu cantar, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Olha a rainha. Só quem é viciado assim, ó. Meu vício, meu vício. Mas isso é um vício, ó. Um vício. Um vício da paz, um vício do amor. Quem é viciado por alguma pessoa aí, muito especial, joga o braço aí pra cima. Isso. Só quem é apaixonado, joga o braço esquerdo pra cima. E só quem quer paz, joga o bracinho direito, esquerdo, direito, esquerdo. E bate na palminha da mão, e na palminha da mão, e na palminha. E canta bem alto assim. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Tá lindo, tá tão lindo. Que com certeza a gente já deixa logo o recado, gente. Daqui a pouquinho, amanhã, segunda-feira, feriadão, dia das crianças. Você, papai, você, mamãe, leve seu filho também pra tomar um banho de piscina e pra curtir de montão. Clube Apetite e o Jackson. Vamos estar lá. Com o nosso show de marcantes, claro, Marcelinho, Guilherme, Fábio e Jeguinho. E só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, eu vou no rei, vocês vão no rei. Rei, rei, rei, rei, rei, rei, rei, rei. E só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, libera, libera, libera. Obrigado, Forró Bodó! Bora pra cima que tem que ser valendo! Oh! É o Jackson detonando! Chama o Diego e o Diego! Vamos! Ei! Ei! Ei! Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo! Uma hora ou outra ela ia deixar na mão que eu sabia! Jeguinho, obrigado, meu xará. Bora aqui, bora aqui. Alô, Guilherme, chega mais consciência, rápido. Voltou, voltou, voltou. Vai. Já já tem Rafael Cassiano! Já já tem Darlan, tem Josias, tem Leo Marajó! Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, chega junto aqui, Rafael! Chega junto, Rafael! Chega, vai! E o quê? Canta bem alto! O bicho tá pegando! Meu amigo Céu e a primeira da Magleice tá aqui com a gente! Celular agora. Chama no batidão, no batidão, no batidão. Quero ver. Levanta minha galera. Vem, Marcelo. Vem fazer o chorinho. Já pode fazer barulho e até acordar o vizinho. O som. O som que vem do berrante. Toda a equipe pressão lá de Cacenhal, né? Toda. Obrigado pela vida. Também estão aqui com a gente. Valeu de montão, hein? Barca é boa. E o pop dessa aqui com a gente. Quero dar Jorge Garcinis também. Bora, Cláudio! Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei. E a galera, galera, galera, galera do Mirijó. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata meu dinheiro. Escroz. Pediu pra parar, Fábio! Vou fazer o seguinte: como? Já que hoje é domingo, tem muita gente solteira aqui no Forró Bodó. Quem é que tá solteiro aí, coloca a mãozinha pra cima. Belisca, coloca a luz na galera aí. O homem que tá solteiro, coloca a mão em cima. A mulher que tá solteira dá um grito. Marcelo, quem é que tá afim de sair daqui com uma namorada ou com um namorado? Coloca a mão em cima. Eu acho que o Belisca tá doido pra sair, né, Belisca? Bora dar uma chance agora, Edilson Rex. Bora pra galera. Bora fazer assim, então. E agora? Cadê o Rafael, bicho? Rafinha, vem cá. Banda Zero. Aqui, ele tá aqui. Ti. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Coloca a mãozinha pra cima, quem tá feliz. Fizemos tantos planos. Quem é sincero? Tantas coisas. Quem é devoto de Nossa Senhora de Nazaré, deixa em cima. Uhul. Vou baixar o som, quero ver vocês me alvo. Em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja o final feliz. Quem sabe canta bem alto. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Leva tudo, Rafael. Nosso carro, por você eu vivo. Só testa aquele velho teste, Javi. Nesta casa eu só vou. Isso. O nosso cachorro. Só o notebook e o cachorro. Se acertar tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. Ravinha, Ravinha, Ravinha, chega junto aqui, moleque. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Rapaz, esse notebook do Guilherme, acho que foi o mouse que deu problema, viu? DJ. Acho que foi o mouse, o mouse. DJ Ravel Gaciano do Búfalo do Marajó, tá aqui, vem cá, vem aqui na frente, Ravinha. Quem é que tá afim de curtir o Búfalo daqui a pouco? Dá um grito! A galera tá afinhosa, Rafinha, chega junto, até porque essa parceria aí sempre, sempre vem dando certo e pra gente é muito bom. Ontem estivemos ao lado do Búfalo lá no Planeta, sucesso. E hoje nem se fala, né, Rafinha? Chega junto, Rafinha. Cumprimenta a galera que está aqui com a gente no Forró Bodó, moleque. Você tá em casa. Que legal, Fábio, sucesso total aí, papai. Realmente o Forró Bodó lotado de ponta a ponta. E mais uma vez o Jackson veio pra mostrar aí o que é realmente marcante pra galera. O verdadeiro show de marcante aqui, Jackson. Obrigado pelo carinho, você, Fábio, o cara que realmente tem um carinho muito grande, o cara que tocou com o Rafael Cassiano lá no Búfalo, que eu conheço há muito tempo, época do Barão Vermelho, época do X8 Oreo, meu irmão. Égua! Égua, papai, velhos carnavais, viu? Meu amigo Guilherme, obrigado pelo carinho também. O cara que eu conheço há muito tempo, época do Supersônico, obrigado, Guilherme. Meu parceiro Marcelinho, o cara que tá começando também, realmente tem um futuro muito grande, claro. Esse cara aqui realmente também é um showman aqui do Jackson. Grande DJ, o Internacional, DJ Dieguinho, papai. É, Dieguinho Show! Um abraço pra você com muito carinho. Não, esse é o Dieguinho. Obrigado, Dieguinho, pelo carinho. O cara que é parceiro também, viu? Daqui a pouquinho, gente, tem o nosso Búfalo, tem Darlan, tem Josias, tem Rafael Cassiano, tem o DJ Léo Marajó. Enquanto isso, o Jackson detonando com o Fábio, com o Guilherme, com o Marcelinho e com o Dieguinho. Obrigado, meu amigo Paca. Obrigado, Cláudio do Minisal. Davizinho Abidon está aí presente com a gente. Obrigado pelo carinho também. O meu amigo Júnior Serradão Alucinado. Ele também, o Rubi, está aí presente. Obrigado, Reginaldo Silva. Reginaldo Silva tá indo no pedaço. Meu amigo Fábio, detona, balança, manda ver aqui no Jackson, meu DJ! Essa música aqui é muita onda. Bora! Eu cheguei em frente ao portão, Jackson. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. E amigo, tchau aqui, o Edilson Rex tá aqui com a gente. Homem do começo, Lute do Pirata, o Marcel da Max. Júlio Burani também, o Motora Diego, meu amigo Eric, o nosso copiloto, hein, Motora? E só eu mesmo. Davizinho, o rei do salgadinho, Caça dos Lins. Eu vou ter. Todo mundo dançando com a gente, alô Filipinho, alô Laudinho Mazuco, o Derek, o Piau, todo mundo. Eu vou ter. Resta da trilha, resta. Agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu vou. mensagens também, toda a galera de Abaitetuba, meu amigo Marcelo, ele e o Miguel. Meu amigo Alan também está aqui presente com a gente. Alô, Paiu, Gabriela também está aqui com nós. Luzinho, o homem do galo, não é isso? Ele está tomando todas aqui com a gente, um abraço carinhoso. Meu amigo Paca também está aqui com a gente, o nosso futuro vereador. Lá em Dracoateua, esse garoto que próximo sábado e domingo estará aí, portanto, nos recepcionando. Não é isso? Lá em Bragança e região. E a gente realmente leva aquele abraço carinhoso para você. Obrigado mesmo. Ele está aqui lado a lado aí com o nosso grande amigo, Clube do Minisal. A amiga Vera também está por aí com a gente. Ela que conduz realmente hoje o Fábio e Jeguinho até aqui, o Forró Bodó. E a gente leva aquele abraço e agradece a vida. Valeu mesmo, hein? Equipes Fã Clubes aqui no Jackson. Um abraço do Fábio, Jeguinho, Guilherme e Marcelinho. E vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Eu falei. Jackson. Jackson. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Michelzinho, Dieinho, Plata, Nisque, Minjose, tá aqui com a gente. Você sempre. Um abraço, viu? Bora dançar, gente. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos. Alô, empresário sem choro, viu? Sonho e pesadelos. Você foi insensível no amor. Alô, minha união! Minha paciência. Como é que é todo mundo ali, ó? Você me percebeu, mas já faz tempo. Quem sabe solta a voz agora. Pega a roupa e vai de embora, Júlia. E você não sabe. Alô, Guardelo! Não sabe. Cadê o Carlito e o fazendeiro, hein, Jusso Rex? É, pega sua roupa e vai embora de vez. Se tu não sabe, deixa comigo. Você não sabe, não sabe, não sabe amar. Aí, Fábio, deixa eu agradecer também a vida do meu brother e parceiro, Cabo André. Também está aqui presente com a gente, ele é a primeira dama aí. Obrigado, meu cabo, valeu de montão. Pessoa igual a gente também tem aquele carinho muito grande. Aqui com a gente também, com toda a galera do Minisal. Aí já viu, né? Útil e agradável. Valeu! Obrigado pela vida, Cabo! Poder, seja bem-vindo ao Jackson. Jackson. Prefeito Emerson lá de Coraci. Ele e o seu assessor Glauber. Da Red Bull, do Pop, do Búfalo, do Jackson. Jackson. Todo mundo aqui com a gente. Vai, Fábio, vai. Faz o pavão dançar, meu DJ. Você sabe que sou casado, já tá muito arriscado, mas mesmo assim, quer ir até o fim. Você já tá ficando louca quando abre a sua boca e diz que é só pra mim, todo esse seu. E aí, e as minhas meninas com a gente? Olha o meu compadre Águia por ali também, da carreta do Barão Branco. A primeira dama, DJ Lúcio, tá no Cidade. Alô, Águia, quero ver se te garante agora. Mas eu não vou. Você deixou esquecer. Aí eu embaixo, Kleber. Um recado no espelho. Vereador Fábio e toda a galera do Tau Ali. Esperar no Dragon Light com o Wander do Comércio, Janderson e Daniel. Toda a nossa equipe embarca, show. Também está aqui presente com a gente. Sou inscrito de batom. Galera de Tracoateua também, né? Obrigado de coração. Aqui em frente com nós, um abraço do Jeguinho e do Fábio, valeu! Do Comércio, Janderson e Daniel. Família Pop 10 aqui com a gente, um abraço! Kelly Ney, Jorge Gajinis e no Pop 10 eu te falei. Bora, Marambaia! Yeah.